Novo Mega Robson. Robson. A nova era espetacular. DJ Felipe Cobiçado. Tudo pronto. Tá na hora do show. Essa aqui, o Leonardo Oliveira pega a moto e dá de acelerar. Só o filé. Já não sei mais o que é certo. Diz pra mim, diz. E terça-feira no Réveillon, Robson no Caribe Show. Irmão, você sem gracinha. Nem vendo, né, Netinho? Pouquinho tem beiradinha, beiradinha. Titirari, tirari, rarara. Tu vai pra onde? Madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. A puta bolada? Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Se eu bebi. Não foi? Foi por causa de você. Alô, Batatinha da Rave! O empresário Bainhão, futuro vereador da Mundurucus! Que coisa! Aí você vai como? Fabinho Ferrari! Canta pra ela agora, vai. Segue a sua estrada. Canta agora, canta. Eu já te esqueci. Quando amor o Leonardo Multimídia aqui com a gente. Não sabe o caminho pra seguir. E aí, Paulinho, canta aí, vai. Só tu vai sair, Nicolau. Mas se fosse diferente, se ela fosse eu, você também assumiria que não me esquecer. Hoje é o dia. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Alô, Deca Gomes, toma aí. Meu amigo, nota de R$3. E meu parceiro, o Mailo Colares, o Toby Bart, o do estado do Pará, lá no Crocodilo. 24 horas pensando em ti, quando te encontrei, aconteceu assim. E não, e não. Nada mais para te esquecer, é um som de qualidade, não sabe como queria tudo te conhecer. Só o Léo e o Nicolau. É doida? Caiozinho! Bruno Verdelho, faz! Faz um S pra mim! Faz um S pra mim! O Carlos da Marambaia. Doideira! Só pra lembrar na floresta. Vou sair pra algum lugar onde eu possa encontrar alguém. Amor. Chega de sofrer assim. Você preferiu me trair. E meu parceiro Paulinho, não vou. Anjo da noite aí com a gente. Alô, Tainá. Sabe, eu encontro um novo amor. Bibirinha dessa dada. Tira essa dor. E me faça não lembrar o que rolou entre eu e você. Mas só penso nos momentos que eu passei. E eu? Junto a você. Já tentei, mas não consigo te esquecer. Volta, vem me ver. E eu? Eu não quero minha vida sem você. Nunca vou te esquecer. Vai detonando, detonando. Alô, Felipe Raposo! Ganha madrugada. Sabe que é nós? Sozinho pensando em você. E a Chabotinha. Estou a tartaruguinha. Chame ele. Ali não consigo viver. Mas a distância lá no bicho é pior doer. E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu. Era você e eu. Em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. O Biel tá viajando. Você me. Registra aí. Olha o Biel aqui, ó. Meu amor, te amo, te amo, te amo. Canta, Biel. Tu sabes, sem saber. Ah, vocês querem? Que tal isso aqui, ó? Ó. Com teus olhos, os meus olhos, ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrepender. Posso até sangrar que agora já não vai mais. É o de poderoso. De aí a velha guarda, ele é nada bandida. É. Do ladinho, nunca vi de errado. Eu te pedi, não dormi, me acabei. Nunca mais volto atrás, foi demais. Bora, Glauci. Esse, meu amor. Bora, mulher. Onde foi? Pegou falta ontem. Mas essa noite eu sonhei. Com teus olhos, nos meus olhos. Vi o som da tua voz. E o cobiçado vai tocando as melhores trilhas de baixas marcantes. Pega na curtinha e dançar. Você aí vai estar tá viajando. Passarina, juruteu, ou seja lá onde for a praia. Você vai escutando esse CD aqui de marcante, bacana. Pra você lembrar daqueles tempos bons que marcaram em sua vida, viu? Dando com o casco novo, lembrando do casco velho. Lá vai, lá vai, lá vai. Um, dois. E o nosso Réveillon vai ser lá no Caribe Show! Onde você vai estar quando voltar pra você? Eu preciso. Patriquinho BDC, ele e o Farofinha tá comigo! Esse tempo. Tu me abandonou na Patrícia. Percebi que jamais. O Léo Montemarcas. E o seu primo lá de Paraguai. Bala! Reinaldo Freitas, o maluquinho da iluminação da Guazende da carreta treme tudo. Vou perder você, eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Fui um bom em te deixar, mas aprende esse teu celular. E você? Preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. Já faz um tempo que você clamou. Por muitas vezes sim você chorou. Mas a vitória nunca, nunca vem. E não? Não, não, não, não vem. Então você pergunta a Deus por quê. O que eu fiz, Senhor, pra não, não merecer. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Pipirinha. Eu sou teu filho. Bora, tchoco, bora, tchoco. Bora, galão. Já! É a vibe. Vai. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o... Bora, Rui! Tá com medo de amar, é? Tu tá com medo? Do amor, e aí? Deixa o hobby tocar. Deixa o coração depois se abrir. acelera, acelera, acelera, acelera. Tchau, senhor, senhor, senhor, senhor. Acenda o pavio. O Gabriel Bene, o rei do Guaraná no Jurunas, tá comigo dominando tudo. Alô, Guaraná do Bene. Ver tão longe, dói demais, não faz assim. Te amar me faz tão bem. Eu te... Minha amiga Anne, tá comigo. Cadê a Lídia? Já foi? Tudo que sinto por você, que faço essa canção. O Lona Neves, lembra do teu casco velho, hein? Lembra? Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. E agora? Nossa história não pode acabar, volta logo, baby, vem andar. Eu me lembro de tudo que vivemos, todo aquele nosso grande amor. E o quê? Nossa história... Fala, meu parceiro rato! Volta logo, baby, vem andar. Ai, ai. O bagulho começa a endoidar novamente. Anda aí. Toma aí, ó. Alô, macho do certo. Quando te conheci, logo me apaixonei. Olha o Sierra, meu parceiro. Consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão. Tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. Você é louco, é? Meu amor, sou louco por você. Vamos pipocar tudo! Meu amor, me diga onde estás. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar. Aqui é cobiçado. Bora, cobiçado, bota mais pólvora. Mais pólvora. Bora. Sem clemência. Acenda o pavio e comece o bombardeio. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. Bora aí, doida, tudo. E vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, bota a mãozinha pra cima. Faz o caqueado, bota a mãozinha pra cima. Faz o caqueado, faz, faz o caqueado, faz, faz o caqueado, faz, faz, faz, faz. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu bucete, ela quer um cobiçado. Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar. E vai jogando na minha cara, então vou ter que levar. Vai descer um assalto pico, vai descer um assalto foda. Avalioso que ouro, avalioso e a nossa... que mata a nossa tropa. É o 57 de xoxó da nossa tropa. É 57, vai. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Oi, botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E vai sabotando o copo da bandida. Vai sabotando, vai sabotando. Vai, vai. Evoluiu, ritmo agressivo, 750 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou lindo. Vai mesmo, vai pro Kevin Cris. Doutor Bozão te faz mexer, seja no Lins ou no PPG. Pode começar desse, pode começar desse. Pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode. Faz o caqueado, vai. Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vem devagarinho. Vai noidando. Bora botar na doida. Meu quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, tira, tira. Fala meu parceiro Rato! Tira, ele e o Ramonzinho doidando! Tira, bota, tira, bota, tira, bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Se tiver alguma canta. A piranha do banheiro adorou um baqueiro que botou pra quebrar. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. É a letra mais difícil que existe na música. Assim, de assim, ó, ó. O meu parceiro Léo das Triga, lá do Guamá. Meu, música bacana, paca. Vamos, vamos. Vamos, vem dançando, curtindo a festa. Do som que agita a galera. Do Chala com DJ Daniel. DJ Felipe Comissário. Alô, Bridge! Vai explodir tudo! E bota pra cima, bota pra cima! Rapaz, independente do público. O bagulho doido! O quê? Alô, Mailo Colares, segura! O que virou? Oh, o meu amor virou pó. Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Fazer o que? Fabinho Ferrari faz o que? Oh, o meu amor virou pó. Oh, o meu amor virou pó. Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. E as nossas? Da noite de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Mas assim? Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixe assim. E você? Você me pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar. cima, pra cima, pra cima, pra cima, canta comigo. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido, só era dar um toque e me avisar. E eu? Eu tava chateada assim, mas quer saber, tô nem aí. Prito, vai. Aí, tudo bem, esquece, isso passa. Hoje eu vou é lá pra beirada. Quando eu te vi, quando eu te vi, você? Gostei também. E a notada que eu te dei, não sei, estava tremendo. Abacoma então. Calma, você foi até mais ou menos. Aí mais ou menos a mulher te abandona, não quer nem saber não, viu? Felipe, desse jeito você me deixa louca, botando a patata toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Tá pipocando, pipocando, pipocando, pipocando, pipocando. Bora começar. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. O meu coração, e você deixou de lado. Toca, Júnior. Toca. Mega Robson! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal é o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E seria duvidado que tu é capaz. Então, você chuta o balde, nós mete o louco. Se é dia de baile, vai olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento. Então vai, desce, desce, desce. O meu parceiro Rodolfo, você é o Thiago, o cara da Terra Firme tá aqui com a gente, valeu Rodolfo. TH, tu já agarrou uma mulher surtada? Uma mulher ciumenta? Não? Uma mulher que quer jogar as coisas na tua cara? Começa a te cobrar coisas que não existem? Mas, né? Tu tá lá do lado dela, iludindo, mandando aquela mensagem bacana. Aí tu vai assim e diz: safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de ronda, ela joga na minha cara. Diz: tava lembrando de você em cima de... Bola, cobiçado! Putada, se eu te desse na vara e não para, a xerequinha, eles animem. Sabe que com dolinha assim, putaria o esquibolde. Tá doidona de black bunny, sarra. Sarra, sarra nela. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de ronda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim, surtada. Alô, Denzio! O empresário Bainhão tá aí com a gente! Só o Vaigão não toca o último, né, Bainhão? Me perguntou por que eu sou assim com ela. Porque eu só ligo quando tô a fim de transar. Eu respondi, calma, não se desespera. Meu coração me proibiu de apaixonar. Deu, manda, vai. Só não falou nada sobre tua sentada. Teu rebolado que me faz enlouquecer. Por isso sempre quando bate a saudade, sobe o tesão. Quando bate a saudade, Helge. Vem sentando, rebolando. Sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar. Toma! Vem sentando, rebolando. Sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau você não vai largar. Vem sentando, rebolando. Sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu pau não vai abandonar. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Quanto mais eu vou na vibe, o cobiçado toca mais. Cobiçado toca, toca. Toque me satisfaz, toque me satisfaz, toque me satisfaz. E vai tocando, vai! DJ Felipe Cobiçado. Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim. Vem comigo! Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no... Alô, Daniel! Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando o vai dando papo aí, Daniel. Nove eu pago. O moleque que comanda a película. Na nossa esquente. Lá no Ver o Peso. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E vai botando o Beni. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba? O Lemon de Marcas tá comigo doidando. Muito show na mesa dele. Bora, Léo, bora, Léo. DJ Felipe Cobiçado, o DJ de maior prestígio da atualidade. E bota, bota, bota. Tudo dando errado, eu saí. Fui pôr a cabeça no lugar. Restaurante lá na Supare. Quando eu notei, minha boca começou a secar. Veio ela me cumprimentar. E o quê? Em meu ouvido sussurrou. Verdade? 2000. Ah, muito caro 2000. Sabe a cara de sem graça? Foi o que eu fiquei. Não dá, é o que 2000? Paisagem, pedi pra sentar de graça. Ela me xingou. Pilantragem, sabe a cara de sem graça? Fiquei, paisagem, pedi pra fazer a festa. Ela me xingou. Toma! Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada. Safada! Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor, não cobra nada, dá uma sentada. E dá uma sentada! Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flor e chocolate da Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Só quer se envolver com os amigos que é bandido. Só quer se envolver com os amigos que é bandido. Isso pra mim. Diz agora, vai! Agora fudeu, virei um 5-7. Tô roubando os coração da novinha. Tô mete, mete, ela brota, ela mete. Isso aqui é do Bertinho. Mete, mete. A gente roubava junto. Daquela mete. E ela bota, mete. Foi, mete, mete, mete. Até que ela mete. Foi, mete, mete, mete. Para, Bill! Mete, foi, mete, mete. O homem do restaurante de maior prestígio do mundo! E ela me chamou e falou que gostou. Quer? Mais de novo. Eu falei, calma, amor. Espera, por favor. Deixa eu respirar um pouco. Ela sentou e gostou. O Léo da Stringa tá aqui com a gente. O Léo e o Blast Biru, toma-te. Segura. Chama do dia. Essa aqui vou mandar pro cara que ele falou que já dos 9 era 19. Era 19, né? Era 19, Bison. Ou era 9? Ele falou que ele ia tirar só 9. Os restantes 300 ele ia deixar. Mas só que a mina é muito linda. E logo assim, cheia de malote sentada perto de mim. Tu tá como? Tô de boa, na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas pode até falar. fala de mim. Tô nem aí. Quanto mais fala, meu cavalo anda aqui. Pega a gonça. Uma parada na sucessada. E um belo dia, sabe? Para nego Mateus. Minha mente é talentosa. E logo assim. Cheio de malote sentada perto de mim. Tá como, Nicolau? Tô de boa. Na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. Mas a bagaça tá no bolso. E tá gostoso. Tô marolando, curtindo bagulho novo. E tô de boa. Na sucessada. Tô de boa. Na sucessada. E os minutos esse moleque vão endoidar. Tô de boa. Na sucessada. Tô de boa. Na sucessada. Um belo dia eu sabia que ia girar. E o cobiçado detonando, detonando, detonando, detonando. Detona, detona, detona, detona. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Bota essa olha, pô, tá muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela é puta, mas também tem sentimento. Ela toca e não para. E ela toca e não para. E ela toca e não para. Toca e não para. Bora, brinde! Ela toca e não para. Parceiro brinde, tá com a G. Comendo fruteira, meu irmão. Toque não para. Toque não para. Vai detonando, detonando, detonando. Toma. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma. Sabota, Renan Doideira. Ai, droga. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Toma na batida, na batida, na batida. E toma na batida, vai. Sento no bico da Glock. Rebola e tira o shot. E vem, vamos fim. Vem, rebola na tapa. Eu sei que tu se excita e deixa o bumbum mexer. O Gabriel arrancou meu capu-capu. E me botou de quatro, botando pra fim. Sento no bico da Glock. Rebola e tira o shot. Vem comigo, vem! Vem, é bolo nada. Eu sei que tu se sente e deixa o bumbum mexer. Cobiçado. Gabriel, arrancou meu cabelo. Fui me botando de quatro, botando pra frente. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda. E sai da frente agora! Sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Você tinha ido já embora, Ninja. Trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, tu, tu, balançou, tu, tu, bateu, tu, tu, vai! Ritmo usado, Loratio, da Doc, sempre trajado. Consequentemente, Reinaldo Freitas da carreta tremiteme. Indica, essa noite vai ser foda. Cozinhas daquela. Rapaz, não entendo, a festa é pra lá e o cara. A corrente pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Chama ela. Mandaram pra nascer. Vamos, vamos, vamos, vamos. Que aqui é a casa. Vamos, vamos, vamos, vamos. Nem o Flamengo tem casa, porra. Vamos, vamos, vamos. Disputou quase o Mundial. Vamos, vamos, vamos, vamos. E toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai, vai, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota nela, vai. Bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota aqui. Bota, bota, bota, bota, bota, bota. O Cori, o Caio, o Cassé. O baile da na Batfly, daqui com a gente doidando. Alô, Cori, toma aí, moleque doido. Ai, ai, ai. Ela é pura perfeição, ainda de favela. Vou falar cheio de tesão as qualidades dela. Você não sabe o que ela faz. Alô, Leonardo Multimídia. Chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Faz o chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Comigo. Faz um chupiquete, boca louca, pro menor porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Faz o chupiquete, boca louca, pro menor porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem. Já vou dar um recado aqui que 2020. Não quero ninguém perturbando. Por quê? Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. O canal do meu coração quer ela, mas meu corpo é um montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá. Alô Samira, abraço garota. Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão. Vocês estão muito desesquentados, isso sim. Bora fazer assim, ó. Você, meu amor, perdeu um grande amor. Libera cobiçado do jeito que a galera gosta aqui. Perdeu um grande amor. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. E a Super Braba, chega com a gente, abraço Super Braba. Ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O MM, rapaz. Mas louco e lindo romance. Cadê ela? Tá aí, Juliane? Já existiu. Levaram. Ficou com os meus sentimentos. E fala. Eu queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu, não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não. Só flagrante. Preciso de mais grog. Mas vou encontrar alguém que vai me amar. Esse Bill. Aí você vai saber. Tu vai subir a escadinha hoje. Tu vai passar pela parafina. Né, Bill? A dor que se... Passa pelo teste. Se voltar, porque gostou. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo. É muita resenha. Com você, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. O TH ficou indignado quando viu o vídeo. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. E aí, Lanai? Tá com a gente, minha amiga, lá do... Desde o tempo do Monju. Agora fechada aqui, Belém, com o comissário. Comissário! Nunca Sobidade, reta final. O nosso hobby aqui. Na frente, na mano, vai. Espírito do valor. Rapaz, eu queria até tocar na beirada, mas eu tô quebrado, viu? É doida. Onde você não vai? Isso tá pra explodir minha cabeça. Eu chego, você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço. Ira. Lá na beirada, pessoal, ver se sai algo. Lá fora. Não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Não te quero nunca ter essas coragem. Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até o olhar que nunca mais poderei esquecer. Tô expulsando, viu? E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Segura o malo, babu! Em toda canção me declarar. Em toda canção vou te falar. Que te procuro em tudo que faço. Ver teu sorriso em todos os lábios. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo. Rapaz, no CD ao vivo. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Vai dar só o Nicolau. É doido, é? Tá até com uma nascida embaixo do braço, acho ele. Não abaixa o braço. O mundo vou falar, o mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir, o mundo vou gritar. Nunca deixei de te amar. E não sei o que é que vai marcar quiado. Se é a cintura do mal ou o berço. Escuta essa canção e lembra do meu olhar. O que sempre quis te falar. Os CDs do Mega Robson, você curte aqui, www.cdsdeaparelhagens.com.